posso suportar você longe de mim. A vontade de te ver aumenta cada dia. Foi bom te conhecer. Nosso amor falhou, mas meu sorriso na distância desapareceu. Outra vez perdi o sono e abro a janela e começo a gritar seu nome noite afora. Abro meu coração, tento me conformar. Se você pudesse pelo menos me escutar, volta. Traga de volta esse olhar pra acalmar meu sofrer. Seu corpo quente contra o frio da solidão. Seu beijo ardente pra matar minha paixão. Tudo é tão triste sem você. Mas se puder me ouvir, não espere amanhecer. Dá o fora nessa ausência e vem me ver. Tudo é tão triste sem você. Mas se puder me ouvir, não espere amanhecer. Dá o fora nessa ausência e vem me ver. Outra vez perdi o sono e abro a janela e começo a gritar seu nome noite afora. Abro meu coração, tento me conformar. Se você pudesse pelo menos me escutar, volta. Traga de volta esse olhar pra acalmar meu sofrer. Seu corpo quente contra o frio da solidão. Seu beijo ardente pra matar minha paixão. Tudo é tão triste sem você. Mas se puder ouvir, não espere amanhecer. Dá o fora nessa ausência e vem viver. Mas se puder me ouvir, não espere amanhecer. Dá o fora nessa ausência e vem me ver.